majestade, glória, resplendor e luz. É assim que há de vir quem por nós morreu na cruz. Eu aguardo, pois eu creio nas promessas de Jesus. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu aguardo, pois eu creio nas promessas de Jesus. Maranata, Maranata, breve vem o Redentor. Eu aguardo, pois eu creio nas promessas de amor. Maranata, Maranata, ora vem Jesus, Senhor. Jesus, Senhor. Dos tempos bradam, alertando os redimidos. Anuncia o Evangelho ao mundo triste e oprimido. Subirão e reinarão em glória ao povo do Senhor. Maranata, Maranata, ora vem o Redentor, Redentor. Eu aguardo, pois eu creio nas promessas de Jesus. Maranata, Maranata, breve vem o Redentor. Eu aguardo, pois eu creio nas promessas de amor. Maranata, Maranata, ora vem Jesus.